santo, mano. Que Deus vai pra aqueles que se foram. Toda a galera, mais obrigado que eu tenho que dar. Não há no mundo nada mais importante que a nossa mãe, certo? Eu muito obrigado de coração das favelas, certo, de São Paulo, mano? E do Brasil. Mas continuam vivos em nosso pensamento e em nosso coração. Proteja. Tô sempre bom da espera. Das favelas de São Paulo, certo, do Brasil. Ladrão não pode vacilar. Só quero ver Deus me correndo. Joga a pedra na paz, Ciro. Pra puta de elite, pra boizinho todo chique, chique. Tira os mano da quebrada, tá fudido, esconde o. Tira os mano da quebrada, tá fudido, esconde o. Pega o bicho, pega o bicho, pega o bicho, pega o bicho. Tá, tá, tá. Mas é a tatuagem de lá de cá.